Aí, cambada, essa música do PWB vai abalar você, hein? Então, sente só. O PWB vai pegar você. O PWB vai pegar você. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Tá. O PWB vai pegar você. Vai pegar você. Vai pegar você. Vai. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Pois nossa, e mais é que vai prevalecer.